it's now or never, my love won't wait. It's now or never, my love won't wait. It's now or never. Beach Boys, Surfing Safari. 1962. Let's go surfing now, everybody's learning how. Come on a safari with me. Come on a safari with me. Early in the morning we'll be starting out. Some honeys will be coming along. We're loading up our woody with their boards inside and heading out singing our song. Sunshine Superman. 1966. Thank you. Three Dog Night, Joy to the World. 1971. O fenomenal Thriller de 82 tornou-se o álbum mais bem sucedido de todos os tempos, com 46 milhões de cópias vendidas no mundo inteiro. Obra-prima que redefiniu o conceito de pop music, mostrou o Michael eclético em parcerias com o sentimental McCartney, This Girl Is Mine, e o pesado Ed Van Halen, Beat It. Thriller também revolucionou o uso de videoclipes promocionais, uma vez que jamais eles haviam sido tão requintadamente produzidos. Michael Jackson, One Day in Your Life. Remember a place, someone to when you find that you're always lonely. For the love we used to share, just call my name and I'll be there. Six, baby. 1979. babe, I love you. Babe, I love you. Caixinha de surpresa. Mais expressivo foi o desempenho da faixa Dream On, escolhida como primeiro single. Uma balada ao piano, acompanhada de orquestra de cordas e guitarras distorcidas, atingiu o 59º lugar. Mais importante, porém, foi que a música desenharia a cara do som do Aerosmith dali em diante. A presença constante na estrada, abrindo shows de bandas tão diversas, o Aerosmith logo foi construindo uma sólida base de fãs. Como resultado, o segundo álbum, Get Your Wings, de 74, permaneceu durante 86 semanas na parada. Aerosmith, Angel. 1988. Gloria Gaynor e Zach Hayes. You are the first, the last, my ever seen. Yo, baby. We really got it going on, you know? For the first time in my life, I feel like I'm into something, into someone. We go together just like hearts and flowers on Valentine's Day. You're the first I ever really loved, and I know you're the last. You are everything. My first, my first, my last, my last, my everything. You're the answer to all of my dreams. You're my sun, my moon. You're my guiding star. My kind of wonderful. Oh, that's what you are. I know, I know. There's only one like you. There's no way God could have made two. Girl, you're what I'm living for. I'll keep you forevermore. You're my first, my first, my last, my last, my everything. Boy, let's dance. 1983. Crazy Horse, et surtout ne m'oublie pas. Robert Peter Williams nasceu em 13 de fevereiro de 74 na Inglaterra e passou sua infância vivendo com a mãe e sua irmã mais velha Sally. Desde pequeno, a mãe, empreendedora, notou o talento artístico do filho, que era extrovertido, cantava bem e sabia atuar como poucos em sua idade. Então, a mãe do futuro astro o incentivou a entrar no grupo de teatro local quando ainda nem tinha chegado à adolescência. O resultado foi melhor do que o esperado. Em pouco tempo, Robbie dava verdadeiros shows nos musicais promovidos pelo grupo teatral. Robbie Williams, Tripping. Willing to take.